Namastê, caros ouvintes, o Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos e cada um de vocês. Ouvintes, sejam todos uma vez mais bem-vindos a mais esta edição do programa Lux Esotérica. Está levando para vocês um curso de introdução aos princípios fundamentais do esoterismo e da teosofia. Com muita satisfação estamos aqui com o patrocínio dos associados da Levir e com o carinho, com o prestígio, a audiência de todos os nossos ouvintes que acorrem aqui aos nossos programas ao vivo e também nas gravações que estão disponíveis aqui no site da rádio, lá na seção de áudio da Levir e também nos discos que são distribuídos com essa programação. Mas vamos dar prosseguimento, caros ouvintes, aos nossos temas. E nos últimos dias nós temos falado, caros ouvintes, da população dos planos invisíveis que estão à nossa volta e que nós vamos mais cedo ou mais tarde encontrar essa população quando nós finalmente passarmos para o outro lado, caros ouvintes. O outro lado da vida que está conosco aqui agora, que não é sensível para os nossos sentidos, mas que é uma realidade, ouvintes, conhecida do esoterismo, das religiões, da cultura realmente espiritual que esse planeta possui, principalmente aquela que promana dos mestres do Oriente, os mestres da Grande Fraternidade Branca, que durante tantos séculos têm sido aqueles que têm preservado e têm transmitido esses conhecimentos para o mundo. E nesta era de aquário, ouvintes, onde o princípio mental está se propagando rapidamente, pois aquário é regido pelo elemento ar, então nós estamos aqui nos comunicando através dos computadores, através da internet, mas a realidade fundamental continua a mesma, caros ouvintes. Somos nós, humanos, seres espirituais que estamos evoluindo aqui na matéria. E desde que o homem pegou um primeiro galho de árvore para fazer um trabalho, lascou uma pedra para fazer uma faca, para cortar alguma coisa, nós nos tornamos, caros ouvintes, em seres tecnológicos. Mesmo que aquilo não nos parecesse tecnologia, mas aquele graveto se transformou num arado, aquela pedra polida que se transformou em cortante, era o protótipo dos nossos equipamentos, das nossas facas, nossos talheres, e o ser humano foi cada vez mais se expressando no mundo através das máquinas, através da exteriorização daquilo que nós somos, ouvintes. Então essa tecnologia que nós estamos usando hoje não é novidade, ouvintes, porque isso está dentro de nós. E é uma expressão exatamente do tema que nós vamos desenvolver essa noite. Nós já falamos no último programa, iniciamos a temática do plano mental, ou seja, aquele plano de existência que tem uma frequência mais rápida que o físico, mais rápida do que o emocional, que nós chamamos de astral, e, obviamente, penetra toda a matéria e, obviamente, a matéria física não é obstáculo para o plano mental. Mas, caros ouvintes, quando nós falamos do mental, nós temos que nos lembrar exatamente de uma vida maior que está dentro de nós. Porque o plano mental é o primeiro assento do nosso eu superior. O nosso eu superior, a nossa alma, se manifesta de três formas que nós já comentamos, que estão relacionadas com os três aspectos da divindade. A nossa alma se manifesta como vontade espiritual, na sua dimensão átmica, que se compara ao aspecto Pai na Trindade cristã, se manifesta como intuição, como amor universal, que se compara ao segundo aspecto da divindade cristã, o chamado Filho, e se manifesta como comparando ao Espírito Santo, que é a personalidade feminina da divindade, e que no homem se manifesta como a sua inteligência, a sua mentalidade, caros ouvintes. A nossa mente é totalmente corporificada pelo aspecto feminino da divindade. É por isso que ela é a mente, caros ouvintes. E nós temos que ter realmente muita percepção disso, pois essa capacidade feminina da nossa mente, uma capacidade refletiva, reflexiva, é realmente muito importante. Pois se nós não compreendermos a natureza da nossa mente, nós não compreenderemos o que nós estamos fazendo aqui, caros ouvintes. Porque, como nós temos comentado ao longo de tantos programas, o ser humano evolui basicamente em três frentes, que é realmente o campo de batalha onde nós estamos atuando. Aqui no mundo material nós temos uma evolução biológica, que é composta da matéria física, da matéria emocional ou astral e também da matéria mental inferior. Mas nós temos um outro plano de evolução, que é o plano da imortalidade. Enquanto o nosso corpo é mortal, ele se renova a cada encarnação, dentro de nós há princípios imortais, ou seja, que subsistem ao desaparecimento das nossas matérias, não só o físico, mas também do astral e do mental. Esse é o campo psíquico, caros ouvintes, é o campo da nossa alma, pois ela resiste à destruição dos corpos inferiores. E dentro, no âmago do nosso ser, está a testemunha divina, ouvintes, que habita os nossos corações, que com tanto fervor nós invocamos aqui, tanto no início e no final dos nossos programas. Dentro de nós está uma fagulha de Deus, uma chispa divina que nos conecta eternamente com o coração de Deus. Mas a chispa divina, caros ouvintes, ela realmente não evolui. Ela manifestou a alma e a alma manifesta o corpo para buscar exatamente uma experiência. A experiência não do que vem a ser a divindade, não para descobrir aquilo que são as coisas lá do espírito, mas sim para descobrir realmente como viver bem, como dominar esta matéria, esse plano denso que nos impõe tantas limitações, tanta inércia, tantas lágrimas que nós temos derramado ao longo de tantas e tantas vidas humanas, tantas e tantas existências no plano animal, no plano mineral e até antes disso no plano puramente elemental. Nós já peregrinamos muito, ouvintes. Mas a nossa alma, que é o fruto da evolução da alma coletiva dos animais, pois cada um de nós, caros ouvintes humanos, que justamente aqui no texto base que nós estamos utilizando, é colocado que no nosso nível humano atual existem 60 bilhões de almas que já passaram juntas, ouvintes, por todas estas evoluções, pelos reinos elementais, chegando definitivamente ao mineral, passando ao vegetal, ao animal e atingiram então o nível da humanidade. Mas para que se chegasse a se formar uma única dessas almas humanas, foram necessários milhares, milhões de formas onde nós estivemos ocupando de uma forma coletiva, de uma forma muito mais ampla e menos objetiva do que nós estamos acostumados, as formas elementais, minerais, vegetais e animais. Mas sumarizando isso tudo, chegou aquele dia definitivo onde houve a chamada individualização. O ser humano se transformou na imagem e na semelhança de Deus. Pois antes nós tínhamos apenas o terceiro aspecto, o aspecto mental, o aspecto material. Recebemos então a consciência através da formação da nossa alma, mas naquele dia glorioso nós recebemos o primeiro aspecto, o aspecto pai, e o ser humano então se formou como tal, se transformando numa trindade. Assim como lá em cima temos Pai, Filho e Espírito Santo, como os hindus chamam, caros ouvintes, dentro de nós existe Atma, Budi e Manas, a vontade espiritual, o amor, a consciência espiritual e a mente, a inteligência espiritual. E o plano mental, caros ouvintes, é exatamente a manifestação desta inteligência espiritual. Então a nossa alma habita, caros ouvintes, o plano mental, e formando um ovoide, uma aura que está ao nosso redor, a alma tenta de todas as formas, ouvintes, se comunicar aqui conosco, que muitas vezes passamos muitos e muitos dias, meses, tem pessoas que passam até a vida toda, anos e anos, sem jamais se tocarem que elas são seres espirituais. Como disse Jesus aos judeus que o procuravam, Jesus afirmou: vós sois deuses e haveis vos esquecido disso. E é essa, caros ouvintes, a ignorância fundamental que nós temos que sanar. Nós somos deuses, somos de essência e de origem divina. Não que isso nos conceda superpoderes, ninguém vai sair voando por aí como o Superman, caros ouvintes, mas sim que dentro de nós existe uma essência espiritual, e a consciência é a maior demonstração desse fenômeno, ouvintes. A consciência e a autoconsciência, o que é mais importante ainda, demonstra exatamente a divindade latente que nós temos dentro de nós, que nós temos que manifestar. O plano mental, ouvintes, é um plano de luz. Luz quase absoluta, pleno de um dia que jamais enegrece, que jamais anoitece, onde cada pensamento tem uma cor e a delicadeza, a profundidade das cores e também a profundidade da quinta dimensão. Imaginem vocês que se já no astral já é difícil compreender o espaço com quatro dimensões, que é apenas uma a mais do que o plano físico, no plano mental, com uma dimensão espacial a mais, com cinco dimensões, o plano mental realmente nos parece infinito. Apesar de haverem planos ainda mais elevados do que o mental, mas ali tudo tem uma beleza quase infinita, e é por isso que os antigos chamavam o plano mental do céu, caros ouvintes. Nós, quando deixarmos essa terra, começarmos a, uma vez mais, retornar para o centro da nossa consciência, para o centro da nossa alma, nós estaremos indo realmente para o céu, caros ouvintes. Apesar de fazer aquela parada ali no purgatório, no plano astral, que os orientais, né, os hindus chamam de Kamaloka, nós iremos então, caros ouvintes, entrar no Devaloka, ou seja, o plano da luz, o plano dos anjos, o plano mental, aonde está realmente o que os hindus também chamam de Devakam. Ou seja, a morada dos deuses, dos anjos, e é ali, caros ouvintes, é ali, é lá, é acolá, é em todos os lugares. Não existem a separação nesse plano tão divino. Mas nós temos que perceber, caros ouvintes, que nós temos ainda muito trabalho para entrarmos conscientemente nesse plano. Então, como diz aqui o nosso texto base, quando nós pensamos, nós temos que estar atentos à natureza do nosso pensamento. Porque, sem dúvida, nem todos os pensamentos que são gerados formalmente no plano mental, principalmente no plano mental inferior, o plano rúpico, ou seja, a mente com forma, estão prenhes da dimensão inegoísta que existe naquele plano, caros ouvintes. Porque realmente existe no ser humano esta tendência que é difícil de reverter, pois a nossa mente está voltada para a matéria. E nós temos que entender muito claramente esta função de espelho, caros ouvintes, que a nossa mente tem. A mente, ela pode se voltar tanto para baixo, para a matéria, ou pode se voltar para o alto, para o espírito. E o símbolo universal da mente, da nossa alma, caros ouvintes, é a figura feminina. É aquela mulher universal que passa uma vida onde ela tem dois posicionamentos, ou voltada para a matéria, ou voltada para o espírito. Se nós lermos, por exemplo, a Bíblia com estes olhos, caros ouvintes, que é realmente da tradição dos mistérios, quando nós vemos ali as mulheres do Velho Testamento, né, as prostitutas, as traidoras, aquelas mulheres que, segundo os textos bíblicos, deveriam ser castigadas, deveriam ser apedrejadas, na verdade não está se falando ali de pessoas, ouvintes. Ali é uma linguagem simbólica, pois a mulher representa o nosso lado psíquico, o nosso lado imortal, e também esse princípio é identificado com a água. A água também tem a ver com o nosso lado psíquico, pois a água, ela pode se sujar, pode se miscuir na matéria, mas ela também pode se transformar. Ela pode se purificar através das operações químicas, alquímicas, que podem ser realmente realizadas. E quando nós pensamos, ouvintes, então, muitas vezes o espelho da nossa mente está voltado para a matéria. E aí a nossa mente busca realmente duas coisas que para essa mente é fundamental: a sensação e a emoção. A sensação aqui que nós colhemos com os nossos sentidos físicos, e a emoção que é, obviamente, a manipulação emocional que nós como nós tratamos a sensação física que nós temos. Então a mente fica voltada para baixo, fica voltada para a matéria. E essa que é a verdadeira prostituta, caros ouvintes, do Apocalipse. Muitas pessoas ficam preocupadas ali lendo o texto do Apocalipse, pensando que vai aparecer no céu uma besta, que há uma enorme prostituta que vai aparecer nos céus. As pessoas levam aquilo tudo ao pé da letra, e isso realmente leva tudo por água abaixo, ouvintes. Pois, como a própria Bíblia diz, o Espírito, caros ouvintes, ele é que vivifica aquelas palavras, pois a letra morta, ela realmente mata o sentido. Então, a mulher, caros ouvintes, que é um símbolo, se ela é descrita como uma prostituta, é porque ela se corrompe, se unindo então ao noivo material. Se ela se volta para cima, caros ouvintes, ela vai ser a mãe do Espírito, a mãe de Cristo, vai ser a progenitora da natureza espiritual. E isso, caros ouvintes, está em todos nós, não só nas mulheres, mas também nos homens. A nossa mente precisa aprender, ouvintes, a não só se voltar para a matéria. Ela precisa aprender a voltar-se para cima, para o alto. Então, quando nós fazemos um pensamento e ele evoca a sensação e a emoção, isso é o que os orientais chamam de da relação praticamente infinita de kama e manas, ou seja, kama, o desejo, a sensação, e manas, o mental. E quando nós pensamos, obviamente, nós geramos, da mesma forma que no astral, nós geramos ondas, nós geramos formas, pensamento, e o pensamento realmente encontra muito menos obstáculos para se propagar do que as emoções. Então, quando nós pensamos, nós geramos uma onda, né, que, é, dependendo da qualidade do nosso pensamento, no plano mental ele vai assumir uma determinada cor. A natureza do pensamento fará com que ele assuma uma determinada forma, e a precisão do pensamento determina a nitidez do contorno que o nosso pensamento possui. Então nós temos que começar, caros ouvintes, a voltar a nossa mente para cima, para o alto, porque da mesma forma que nós um dia vamos entrar ali no plano astral, imediatamente após a nossa morte, nós já falamos isso com vocês extensamente, mas vai suceder então a segunda morte, ou seja, nós vamos deixar também o nosso corpo astral, nós vamos simplesmente abandoná-lo, simplesmente a nossa mente, a nossa alma sai do corpo astral e chega finalmente ao céu, caros ouvintes, e chega lá com tudo aquilo que ela tiver realmente de mais belo, de mais profundo, e coisas aqui na matéria que são utópicas, todos os nossos pensamentos que nós achamos que são irrealizáveis, que são inalcançáveis, que são impossíveis, lá no plano mental tudo pode acontecer, ouvintes. Mas, e infelizmente, quando nós abandonamos o corpo astral e entramos então naquele recolhimento do plano mental, nós realmente não conseguiremos enxergar o que é realmente o plano mental, porque na verdade nós vamos enxergar apenas os nossos próprios pensamentos. Para poder enxergar o plano mental, ouvintes, é preciso ter praticado extensamente os exercícios do yoga, que fazem com que a pessoa consiga suspender totalmente os seus pensamentos. Pois ali pensar é realmente acontecer, ouvintes. Então, se a pessoa pensa numa casa, ela está na casa. Se ela pensa numa pessoa, ela vê a pessoa. Se ela pensa numa paisagem, em alguma coisa, aquilo se manifesta instantaneamente, como se fosse um sonho multiplicado por milhões de vezes, porque é tudo muito mais nítido, é tudo mais perfeito, é mais cheio de vida. Então, a pessoa que não sabe suspender o seu pensamento jamais enxerga realmente o plano mental. E os habitantes daquele mundo, ou seja, que obviamente somos todos nós, né? A maioria, obviamente, são todos inconscientes. As 60 bilhões ali de almas humanas, a maior parte realmente não tem consciência do que está acontecendo naquele plano. Mas existem ali pessoas despertas, ouvintes, pessoas que sabem controlar a sua mente, sabem, através da prática da meditação, do êxtase místico, podem suspender o seu pensamento. Então elas estão ali acordadas naquele plano. E, obviamente, os habitantes daquele mundo que ainda estão em corpo físico são, invariavelmente, os mestres e seus discípulos já iniciados, esses discípulos são ensinados como suspender os seus pensamentos para poder enxergarem ali o que acontece naquele plano. Então, pois enquanto um mestre não ensina o discípulo a maneira de usar o seu corpo mental, ele não poderá atuar conscientemente, nem mesmo nos subplanos inferiores daquele plano mental. Então, caros ouvintes, nós estamos longe desse estágio, porque nós sequer conseguimos usar o nosso corpo astral quando nós dormimos. Normalmente o corpo astral escorrega até involuntariamente, a gente toma aquele tranco quando a gente está começando a dormir, simplesmente porque o corpo astral já estava escorregando para fora do corpo físico. O que dirá então do nosso plano mental? E também temos que fazer o seguinte comentário: não é possível existir ali naquele plano mental sem exercitar exatamente a nossa mente. Ou seja, as pessoas que não passam por algum tipo de educação, que não desenvolvem a sua mente fazendo os trabalhos intelectuais, sem ler, sem estudar, sem pensar, sem mexer com a matemática, com a música, com a literatura, com as artes, essa pessoa não abriu ainda os trabalhos do seu corpo mental. Então não basta ter apenas corpo físico e ter emoção. A mente precisa ser exercitada diariamente. Durante muitas e muitas encarnações, nós temos que ir desenvolvendo os nossos poderes mentais, para aí sim, caros ouvintes, poder entrar ali e gozar dos nossos pensamentos. Porque a pessoa que obviamente não pensou em nada, que não teve nenhuma utopia na sua cabeça, que nunca se dedicou à religião, nem à filosofia, nem às artes, nem às ciências, essa pessoa simplesmente é uma bolha vazia no plano mental. A visão do clarividente é como se fosse uma bolha branca que não tem nenhuma cor dentro de si. Enquanto que as pessoas que têm isso tudo que nós falamos são pessoas que nas suas auras mentais têm inúmeras cores relativas ao intelecto, relativas à simpatia, relativas às artes, às ciências, às matemáticas, à música, à literatura. Tudo isso, caros ouvintes, se manifesta na forma de cores na nossa aura. Mas nós vamos continuar falando desse assunto no nosso segundo bloco, falando exatamente do plano causal, caros ouvintes, a verdadeira sede da nossa alma, que são os três subplanos superiores do plano mental. Então nós vamos deixar vocês agora com o nosso intervalinho, com o convite da Lever, da Loja Esotérica Virtual, para que vocês venham realmente nos apoiar para que estas mensagens continuem indo ao ar, mantendo esta bandeira, esta flâmula que brilha aqui nas noites da nossa pequena, mais valente Rádio Esotérica FM. Vamos ao intervalo, ouvintes, e retornaremos na sequência com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Até já, muito obrigado pela audiência, ouvintes. Sim, caros ouvintes, retornamos ao vivo agora com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, que traz para vocês de segunda a sexta-feira sempre aqui os nossos temas do esoterismo, do ocultismo, da teosofia, sempre aqui trazendo para vocês uma palavra de aprofundamento espiritual, patrocinados aqui pelos associados da Levira, a Loja Esotérica Virtual, e agradecemos a grande audiência, a participação daqueles que nos acompanham e têm enviado sempre as suas perguntas aqui pela nossa sessão Fale Conosco. Agradecemos muito, muitíssimo o retorno e sempre o feedback de vocês para nós continuarmos melhorando aqui as nossas apresentações e trazendo sempre muitos e melhores temas para vocês realmente se aprofundarem nessa temática que nós abordamos. Mas vamos dando continuidade aqui ao nosso estudo de hoje, ouvintes. Sempre lembrando a todos que nós estamos tratando esses temas de uma forma inicial, de uma forma básica. No ano que vem, com certeza, nós vamos repassar todos esses temas de uma maneira mais aprofundada. Então, nós estamos realmente introduzindo vocês nos conceitos relativos, nesse instante, ao plano mental. E o plano da mente, caros ouvintes, o chamado Campos Elíseos, o campo realmente da consciência superior, que nós, obviamente, já estamos nele nesse momento, mas não estamos conscientes dele. Nós não estamos conscientes do plano mental, ouvintes, porque nós estamos revestidos de três tipos de matéria que nos impedem de realmente sentir, de nos expressar plenamente no plano mental, que é a matéria física, com a sua dimensão energética, que é o segundo nível que está à nossa volta, físico, energético e também o corpo astral que nos envolve. Muitas vezes, ouvintes, é difícil um pensamento vir do plano mental e afetar o nosso cérebro, porque um impulso mental, primeiro ele tem que descer até o corpo astral, que é o corpo das emoções, e normalmente ele se envolve com a emoção, já se transforma numa outra coisa, aí ele então se transforma numa energia, vem passar pelos nossos chakras, e aí só aí é que ele vem para o nosso sistema nervoso e finalmente ao nosso cérebro, evocando ali certas memórias e obviamente o contato consciente com a nossa consciência vigílica. Então, para realmente contactar o nosso mental, caros ouvintes, para facilitar esse contato, nós temos que aprender realmente a nos apaziguar. Isso é uma das coisas fundamentais do ocultismo, do esoterismo. Sem a calma, caros ouvintes, não pode haver realmente espiritualidade. A agitação, a confusão, o barulho excessivo, realmente a correria não fazem parte realmente da espiritualidade. Porque nós temos que imaginar que o nosso astral e o nosso mental são como as águas de um grande lago. Se elas estiverem agitadas, se elas estiverem cheias de ondas, de marolas, obviamente que ela não poderá ser um espelho refletor para uma luz que está pairando lá em cima, numa frequência superior. Então nós temos que aprender a nos apaziguar fisicamente, emocionalmente, e aí sim nós temos que começar um trabalho mental diferente. Porque não basta simplesmente, ouvintes, expandir a nossa mente com a educação formal, com os conhecimentos, com a leitura, com conhecimentos que são obviamente pertencentes ao primeiro nível do plano mental, que é o plano concreto, aquilo que é chamado pelos hindus de plano rúpico, ou seja, os primeiros quatro níveis da nossa mente, que obviamente tem conexão com a nossa matéria física aqui densa, com a matéria líquida e com a matéria gasosa e com a matéria etérica. Na nossa mente também existe como se fosse um plano denso, um plano material, um plano líquido, um plano puramente gasoso e um plano realmente etérico. Mas esses quatro níveis, toda vez que nós pensamos e temos um pensamento que tem uma imagem, que tem um nome, caros ouvintes, que tem uma palavra que o define, aí, ouvintes, nós estamos falando do nível inferior da mente. E muitas pessoas realmente indagam: será que nós temos karma nesses níveis, ouvintes? porque obviamente que é evidente aqui no plano da matéria, é uma lei física que a toda ação corresponde uma reação. Isso é uma lei já definida, né? Desde Newton, a toda ação corresponde uma reação de mesma intensidade, mas com sentido inverso. Isso é que faz os carros andarem, que fazem os foguetes, os aviões voarem. E quando nós damos uma cabeçada em algum lugar dá uma cabeçada na nossa cabeça, pois a energia vai e volta com a mesma intensidade. E karma, caros ouvintes, é exatamente isso, é ação, e a toda ação corresponde uma reação. Mas nem sempre nós estamos conscientes que se emocionar e pensar, ouvintes, também são geradores de karma. E obviamente nós temos que estar muito conscientes do fato de que o karma se esgota no plano onde ele é gerado. Ou seja, ações físicas demandam o retorno de energias físicas. Ações emocionais e de sentimento, de sensações, demandam então um ambiente, demandam certas situações emocionais. E no plano mental a mesma coisa, ouvintes. Quando nós estamos pensando, nós estamos gerando vibrações. Essas vibrações se propagam e obviamente afetam a mente de outras pessoas. Então nós temos que ter cuidado realmente também com o que nós pensamos. E principalmente as pessoas que eu sei que estão aí me ouvindo, que já têm a mente bastante desenvolvida. Quanto mais evoluída uma pessoa, mais capacidade ela tem de influenciar, porque a mente, ouvintes, tem exatamente a mesma função que tem a mente divina. Ela faz com que seja reproduzida em outras mentes as imagens, os pensamentos, o discurso, os conhecimentos, a sabedoria. Então nós temos que ter realmente muito cuidado. Inclusive aqui a própria palavra que nós emitimos aqui no físico, ela é um reflexo, ouvintes, do nosso plano mental. A língua, ouvintes, é exatamente o reflexo físico da nossa mente. Não é só o nosso cérebro, porque através da nossa fala, caros ouvintes, nós conseguimos transmitir aqui na matéria aquilo que está lá no plano mental. Então nós falamos o que nós pensamos. Agora o nosso corpo físico, ele age o que nós sentimos. Essa é uma grande dicotomia que nós temos que aprender muito rapidamente. Nós imaginamos que o nosso corpo físico também seja controlado pela nossa mente. E isso não é realmente uma realidade, ouvintes. Daí que nós vemos aquela descrição tão pungente do apóstolo Paulo, quando ele dizia que o mal que ele não queria, isto ele fazia, e o bem que ele queria, isto ele não conseguia fazer. Então ele se sentia muito mal, porque no ser humano tem essa dicotomia, porque existe um processo interno no ser humano que faz com que o plano exatamente superior controle o plano inferior. Então, se nós estamos aqui na matéria, qual é o plano que está acima do plano material? É o plano emocional, é o plano astral. Então, as emoções, caros ouvintes, as sensações, elas dominam firmemente, constantemente o nosso corpo. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque realmente as pessoas nem são aqueles materialistas que nós imaginamos e nem são os intelectuais que nós gostaríamos que elas fossem, nem aquelas que estudam muito, porque as pessoas realmente são tomadas e são conduzidas pelas suas emoções, pelas suas motivações. E lamentavelmente isso é usado mais para manipular as pessoas do que qualquer outra coisa. Então, se nós estivéssemos aqui transmitindo o show do Paul McCartney lá no, em Porto Alegre, haveriam muito mais do que essas 57 pessoas que estão me ouvindo aqui ao vivo nesse momento. Haveriam centenas e centenas, porque o Paul McCartney, com certeza, ouvintes, é muito mais emocionante do que as minhas palavras aqui. E então, ouvintes, as pessoas são realmente mais emotivas do que nós imaginamos. Todos nós, ouvintes, somos dominados pelas nossas emoções, e para nós termos realmente a nossa evolução, nós temos que perceber isso, pois nós temos que colocar exatamente o nosso plano mental dentro dessa hierarquia de comando. Então, o corpo que é superior ao astral é exatamente o mental. Aquilo que vai dominar as nossas emoções, ouvintes, não vai ser aqui as nossas atitudes físicas, mas sim os pensamentos. E para realmente dominar o astral, os orientais falam que as emoções são uma ótima serva, uma ótima empregada, mas são uma péssima senhora, um péssimo senhor. Porque se nós deixarmos as emoções dominarem aqui o nosso corpo, ela vai nos conduzir a situações desastrosas. Então nós temos que colocar lá no nosso plano mental boas ideias, bons ideais, ouvintes. Temos realmente que educar a nossa mente, e a nossa linguagem é a maior expressão desse grande poder que nós temos. Existem realmente hoje escolas da filosofia, a escola da linguística, que exatamente percebe que as palavras são exatamente a manifestação aqui na matéria de uma coisa que existe na realidade, lá no mundo dos arquétipos, no mundo dos pensamentos puros. Então é lá, ouvintes, que nós temos que nos ter a nossa guarida, o nosso refúgio, como dizem os budistas. Porque a nossa mente, ela sim tem condição de lançar sobre o nosso astral uma luz maior e contê-la, ouvintes, porque realmente o astral, as emoções são muito agitados. Então nós precisamos abrir a musculatura da nossa mente, estudando, lendo, cultuando realmente o que é bom, o que é belo, o que é bonito, aquilo que realmente é superior, enchendo a nossa mente com materiais superiores, porque é nisso, ouvintes, que vai se basear o controle das nossas emoções. E principalmente a disciplina mental, ouvintes. Isso também é fundamental. É preciso fazer com que a mente assuma ritmos de estudo, assuma ritmos de meditação, ritmos de espiritualidade, de prece, momentos realmente em que a nossa mente não vai ficar só voltada aqui para a matéria. Ela vai se voltar para cima. E aí surge então a possibilidade do plano mental, que é abstrato, ouvintes. Porque existem realmente ideias, existem conceitos que não têm forma, como por exemplo a verdade, a justiça. Como, caros ouvintes, que nós vamos representar a justiça com imagens? Então aquelas estátuas clássicas, né, de uma cega segurando uma balança, caros ouvintes, isso não representa exatamente o que é realmente a justiça, a harmonia das energias, das forças do universo. Então nós estaremos aí num plano que os orientais chamam de arupa, ou seja, um plano sem forma. E são exatamente os três últimos níveis, os níveis superiores do mental. Todos aqueles pensamentos que não têm corporificação, que não tem uma imagem, que são apenas uma cor muito brilhante e que são ideias superiores. Isso, caros ouvintes, é um tipo de pensamento que normalmente é um pensamento impessoal, que é um pensamento inegoísta. Então, para que uma aspiração ou um pensamento tenha existência no mundo mental superior, é indispensável que seu propósito seja totalmente inegoísta. Pois é isto, ouvintes, que é a natureza da nossa alma. Ela é totalmente impessoal e, apesar dela estar ligada aqui conosco, ela é inegoísta. Então, o amor à família, a amizade leal, a devoção religiosa são qualidades também que levam um ser humano à vida mental. Mas temos que distinguir que essas qualidades, né? O amor familiar, a amizade, a religião, elas têm também as suas variedades egoístas, né? Bem como as inegoístas. Pois quando nós carregamos o nosso estudo, a nossa devoção, a nossa amizade, o nosso amor com tintas pessoais, quando nós tentamos reter as coisas conosco, nós estamos colocando aí matéria astral, emocional, e aí, ouvintes, infelizmente, isso está muito mais no plano emocional do que no plano mental. Então, para que a pessoa entre, né, no plano mental verdadeiramente, é preciso ter pensamentos que não tenham realmente egoísmo. Porque quando a pessoa está pensando na matemática, né? Quando ela está pensando na álgebra, na trigonometria, quando ela está tentando representar uma imagem com a maior beleza, com a melhor definição, quando um músico tenta expressar as suas emoções por meio das harmonias da música, ele não está, ouvintes, se focalizando dentro do seu eu egoísta. Ele está num nível realmente da impessoalidade. É isso que nós temos que começar a desenvolver dentro de nós, para que nós então consigamos um dia realmente entrar na dimensão da nossa alma, naquele dia em que vai haver a fusão, o casamento divino da nossa alma com o nosso corpo. Provavelmente, com certeza absoluta, não vai ser nessa encarnação. Nós haveremos de nos preparar muito para isso, ouvintes. E nos nossos próximos programas nós vamos comentar com vocês exatamente como é a vida post-mortem da pessoa, então, que perdeu o seu corpo astral, ou seja, ela se retirou do corpo astral, passando pela chamada segunda morte, e aí a pessoa entra no plano mental. E obviamente que o plano mental é, assim, digamos, popularmente chamado de céu, exatamente porque ali, ouvintes, quando nós chegarmos ali naquele plano, tudo que nós tivermos estudado, todos aqueles planos mirabolantes que nós tivermos feito para nos ajudar, para ajudar o próximo, para sanar o mundo, para solucionar o mundo, ou para expressar a nossa espiritualidade, para estarmos em contato com os mestres, com os grandes inspiradores da humanidade, tudo isso, ouvintes, vai se transformar numa realidade. Porque no plano mental, como nós dissemos, pensar é agir, pensar é manifestar as coisas que nós realmente temos no nosso plano mental. Então, se vocês já têm hoje em dia um mestre da sua devoção, se vocês são pessoas religiosas e gostariam muito de estar com aquele mestre que realmente poderia muito lhes ensinar, desenvolva isso dentro de vocês muito fortemente, ouvintes. Façam com fervor realmente devocional, religioso, dentro de vocês, mantenham aquela imagem nítida da face, do corpo dos vossos mestres, porque lá, ouvintes, no plano mental, ela é uma realidade. E, inclusive, quando nós estivermos totalmente recolhidos no nosso pensamento, se assim o quiser, o mestre poderá preencher aquela imagem que nós fazemos dele com a sua consciência. Ele poderá se comunicar com a nossa alma, conosco mesmo, através daquela imagem, bem como daquelas pessoas que nós amamos, que nós queremos e também daquela que nós admiramos, porque no plano mental superior não entra nada que seja realmente egoísta. O egoísmo humano, ele realmente se esgota aqui na matéria e no plano ali astral, que é obviamente o local da purgação do nosso egoísmo. O plano mental é o plano do pensamento puro, e principalmente nos planos superiores. Então nós vamos falar disso com muita clareza no nosso próximo programa, e convidamos obviamente vocês para nos acompanhar. Sabemos que será realmente muito interessante esta temática que nós estamos trazendo para vocês, ouvintes, aqui no nosso curso básico introdutório dos temas fundamentais do esoterismo e da teosofia. Nosso programa, pela premência do tempo, está terminando nesse momento, mas convidamos vocês a uma última vibração para nós encerrarmos esse trabalho desse dia, desta segunda-feira, que sempre traz tantas boas influências, realmente arrematando o trabalho dessa noite. Vamos, caros ouvintes, uma vez mais fechar os nossos olhos e vamos sintonizar uma vez mais os nossos batimentos cardíacos, sentindo a presença daquela flâmula realmente que brilha no centro dos nossos corações. Vamos, ouvintes, visualizar no centro, no âmago dos nossos corações, a nossa chispa divina, aquela luz inefável, a joia que repousa sobre o lótus do nosso coração. Que aquela joia inefável, na nossa visualização, emita a sua luz, que essa luz se expanda através do poder da nossa visualização, preenchendo todo o nosso coração, todo o nosso corpo, se expandindo por todo o nosso ser. Que essa luz se propague ainda mais para além do nosso corpo, iluminando o caminho da evolução que nós pretendemos trilhar. Com muita gratidão, agradecemos a oportunidade desse estudo no dia de hoje e vamos procurar compreender, internalizar e realizar o sentido das palavras do mantra do ser interno, que dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro e branco do que a neve, e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Este ser sou eu. Este ser somos nós. Unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz. Paz. Paz a todos os seres. Amém, caros ouvintes, que o Espírito da Verdade, que nós agora invocamos, esteja sempre presente aqui nos nossos trabalhos, nos nossos programas, e que a bênção do Mestre que nós enviamos a vocês nesse instante possa despertar, acalentar ainda mais essa chispa divina no coração de vocês e iluminar, esclarecer ainda mais as vossas mentes rumo à obtenção de uma sabedoria mais profunda, da verdadeira sabedoria divina. Terminamos aqui o nosso programa, mas deixaremos com vocês a programação musical interativa, democrática aqui da Rádio Esotérica FM. Esperamos estar com vocês com muito entusiasmo, com muita alegria nos nossos próximos programas. A todos desejamos um ótimo final de noite, uma ótima semana para vocês. Esperamos a todos nas próximas edições desse programa. A todos vocês, amigos e amigas ouvintes, mandamos finalmente o nosso forte, o nosso fraterno e caloroso abraço. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência, ouvintes. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica.